você com um olhar conquistou alguém. Imagine o coração, o que pode fazer. Tudo que existe de melhor, poucos podem ver. Mas como noite sem luar, posso me perder. Quero estar. O bem que pode me fazer, poucos podem ver. Mas como noite sem luar, posso me perder. Você tem de melhor, poucos podem ver. Mas como noite sem luar, posso me perder.